Contando dinheiro com uma preta do meu lado. Não manda mensagem, o celular tá rastreado. Amor, demorei porque eu tava no enquadro. Normal de artista sempre chega atrasado. Se eu tô de Lacoste, você sabe que é crime. Eu costumava tá na boca, hoje eu trafico hit. Bem misterioso, costumada a usar grife. Aonde eu passo, gritam favelado chique. Quer play 5, iPhone 12 e o pai banca pra você. Eu posso te dar lazer, prazer e Aldemar Pierre. A Nicki Minaj andaria com você. 5 minutos de sarrada eu já chamo pra... Já fui cancelado, hoje eu nem ligo mais. No fim, o que importa é o conforto dos meus pais. Só não me sufoca se não perco o interesse. Pode se arrumar que eu vou te encontrar às 13. Contando dinheiro com uma preta do meu lado. Não mandar mensagem, o celular tá rastreado. Amor, demorei porque eu tava no enquadro. Normal de artista sempre chega atrasado. Contando dinheiro com uma preta do meu lado. Não mandar mensagem, o celular tá rastreado. Amor, demorei porque eu tava no enquadro. Normal de artista sempre chega atrasado. Olha esse preto, cara do enquadro, isso é fato. Ela quer sentar pro favelado. Já faz uma cota que eu tô pegando várias. Cada dia com uma, jogando nível fácil. Mac nós tá bom, mas também não é bombom. O placo tá na mão, só calcinha vai no chão. Cheiro do perfume escorreu na salva. Sua cara não engana que cê quer sentar na minha. Nem quadro mão pro alto, cara de surpreso, né não. Quando viu que nós tava fortão, eu sei que tô forte e você quer uma foto. E mais forte que eu fui ela sentando no colo. Eu tô de lazer, curtindo o litoral, tá mó lua. Ela nua na minha cobertura. Vocês invejam isso, mas zombou da minha luta. Quem era você quando era só palma na rua? Mas fica firmão, que isso ficou no passado. E passado é pra ficar de aprendizado. Que é pra lembrar de quando nós era tirado. Hoje elas falam quem é o mais black de São Paulo. Tô contando dinheiro com uma preta do meu lado. Não me manda mensagem, o celular tá rastreado. Amor, eu demorei porque eu tava no enquadro. Normal de artista é sempre chegar atrasado. Contando dinheiro com uma preta do meu lado. Não manda mensagem, o celular tá rastreado. Amor, demorei porque eu tava no enquadro. Normal de artista sempre chega atrasado.